Estamos aqui então na loja Intermarché de Oliveira do Hospital com Jorge Graça e Cidália Lopes, os novos gestores deste espaço, conhecido espaço de Oliveira do Hospital. Jorge Graça, desde o início do mês de fevereiro a tomar conta desta loja Intermarché, o que é que o motivou a abraçar este projeto? Foi sentir que se pode desenvolver a loja e que há espaço para ir de encontro ao que as pessoas pretendem, aos produtos da região, a bons preços. E desde que chegámos ao Oliveira do Hospital, sentimos que estávamos em casa e por isso é que acabámos por abraçar este projeto. Já conhecia a marca Intermarché, portanto já estava por dentro também do que é o produto Intermarché. Sim, claro. Nós temos vindo a estudar este projeto há algum tempo, há 2 ou 3 anos. Sentimos também que esta marca Intermarché é uma marca que está próxima das pessoas e existe para servir as pessoas. Não há nada mais importante para o Intermarché do que as pessoas. Portanto, as pessoas de Oliveira, desta zona, de Oliveira do Hospital, sabem muito bem aquilo que querem. Querem qualidade a preço bom, a bom preço, a preço baixo, e nós estamos cá para isso. Desde que chegaram, e uma vez já então a liderar este projeto, qual é que foi no imediato a vossa preocupação? A nossa preocupação foi e tem sido a todo momento conhecer o que é importante para as pessoas. Conhecê-las, percebermos onde é que nós as podemos ajudar, em que pontos é que podemos ser mais úteis para elas, o que é que elas gostam de consumir, pronto, enfim, e conhecê-las, conhecer o povo de Oliveira do Hospital, pronto, e dar-nos com eles, passam a ser a nossa família, aqui que estamos, passa a ser a nossa terra. De alguma forma houve alguma preocupação na adequação também dos preços, de forma também a tornar o vosso produto mais apelativo? O preço é sempre muito importante e isso é uma coisa que está na nossa cabeça e vamos tentar ser muito competitivos. Queremos que as pessoas ao virem aqui sintam que estão a comprar muito bem aos preços mais baixos que seja possível. E como é que está a ser a resposta dos oliveirenses passadas que estão praticamente 2 semanas? Qual tem sido o pulsar da gente de Oliveira? Qual tem sido a resposta? As pessoas têm sido muito simpáticas connosco. Antes de mais, aproveito para agradecer como nos têm recebido, têm sido espetaculares. E espero estar à altura, esperamos estar à altura desta recepção, porque receberam-nos muito bem em todo lado onde nós vamos e onde nos apresentamos, portanto daí tem sido muito bom. Agora esperamos estar à altura disso e responder com os preços mais baixos possível. Nós queremos ser muito competitivos em termos de preço e queremos ter a melhor qualidade possível também, portanto digamos que em termos de oferta vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Portanto, a preocupação com o melhor preço e também a melhor qualidade numa loja que todos os dias recebe muitos clientes. Cidália Lopes também está diariamente junto dos clientes, também acompanha todos os colaboradores desta casa, também tem sentido esse pulsar positivo aqui de Oliveira do Hospital? Também tenho sentido, sim, portanto eu tenho estado sempre presente e vou continuar a estar presente na nossa loja de manhã, da parte da tarde, para também dar a cara pela nossa loja, pelo nosso trabalho e tentar perceber as necessidades desta população e dos nossos colaboradores também e, portanto, e agradecer às pessoas que nos visitam, portanto, pessoalmente também. Para além de disponibilizar produtos com a melhor qualidade e a bom preço, esta é também uma loja importante para quem cá trabalha. São muitos os colaboradores que dependem da loja Intermarché. Temos cerca de 33 colaboradores neste momento e esperamos que daqui mais algum tempo ter mais tudo a seu tempo, claro. Nós queremos ver também o nosso trabalho crescer, enfim, dando o nosso melhor. Abraçaram este projeto numa altura em que também o Intermarché aumentou as suas respostas, nomeadamente com o posto de combustível. É também uma novidade. Como é que está a correr e como é que está a ser a resposta dos oliveirenses ao vosso posto de combustível, Jorge? De facto tem sido boa, as pessoas de facto ficam sensíveis ao preço, é de facto um preço excelente, temos sempre o melhor preço da região, poupa-se. Quem vier ao nosso posto de combustível poupa dinheiro, de facto, ao colocar combustível no carro. Enfim, eu espero que as pessoas também sintam que se vierem à nossa loja, se complementarem o posto de combustível com a compra na loja, e que sintam também que poupam dinheiro. Portanto, esta loja, o Intermarché de Oliveira do Hospital, com todos os serviços que tem, é uma loja de Oliveira do Hospital, é dos oliveirenses. Portanto, eu quero que as pessoas se sintam em casa. Quero que as pessoas, quando entram na nossa loja, no nosso espaço, em todos estes serviços do Intermarché, que é uma marca fantástica, espero que se sintam em casa, portanto, e que sintam que estão a comprar ao melhor preço, como acontece no posto de combustível, também aqui dentro da loja. Vamos fazer tudo por tudo para ter os melhores preços da região, sem dúvida. O Intermarché é composto por várias secções. Cidália, para quem nos está a escutar, quem entra pela primeira vez aqui, o que é que aqui encontra? Portanto, quando se entra no Intermarché, temos logo a nossa cafetaria, que já tem neste momento uma gama variada de pastelaria e de bom pão também, pão regional também temos aqui. E depois temos a nossa fruta e os nossos legumes, portanto é a nossa entrada logo de loja, e também temos o nosso talho e a peixaria, pronto, que são os tradicionais, a charcutaria também, pronto, é a nossa entrada de loja mesmo. Dizer que também esta loja foi renovada, ainda há pouco tempo sofreu um processo de renovação, também está equipada com os melhores sistemas de refrigeração. Também está, temos, foi toda renovada, temos um novo conceito e portanto sim, temos, sim. O objetivo, como disse então, fazer crescer esta loja Intermarché? Fazer crescer a loja para poder também dar mais emprego, nesse sentido, sim. Jorge, muito obrigada e Cidália por esta entrevista à Rádio Boa Nova. Jorge? Eu gostaria de dar uma palavra também para toda a equipa que está connosco, que nos acompanha, todos os colaboradores da loja. Eles são muito importantes, a loja sem eles não é nada, e contamos com toda a equipa e gostamos muito da equipa e esperamos contar com eles, aliás, como já lhes dissemos. Enfim, a loja, o mais importante da loja são os colaboradores e são os clientes que vêm todos os dias à loja. Nós não temos assim muita importância, nem eu nem a Cidália, somos, digamos que, a parte que nem é preciso ser vista. A loja fica linda, é com colaboradores muito motivados a estimar o máximo possível e a dar o melhor serviço possível e com a máxima simpatia aos clientes que vêm à loja, e depois os clientes, portanto, são importantíssimos, naturalmente, e espero ver muitas pessoas na loja. Obrigado.